Não fique me olhando desse jeito. Não fique prometendo que não pode dar. Não adianta disfarçar. Mentir pro coração não é direito. Chorar é não sentir a dor no peito, é o mesmo que negar um sentimento que a gente já viveu, tentando se encontrar, querendo ser feliz. Nada acontece assim, porque a dor quero ser mais um na sua vida. Vem como quiser, deixa eu te amar, mas vem pra ficar. Vem pra ficar. Desse jeito, não fique prometendo que não pode dar. Não adianta disfarçar. Mentir pro coração não é direito. Chorar é não sentir a dor no peito. É o mesmo que negar um sentimento que a gente já viveu, tentando se encontrar, querendo ser feliz. Nada acontece assim, porque é bom pra você. Quero ser mais um na sua vida. Vem como quiser, deixa eu te amar, mas vem pra ficar. Vem pra ficar. Vem volta outra vez, amor. Não quero ser mais um na sua vida.